ensinaram mentiras que a morte leva, mentiras que a morte leva. Para outra morte bem longe de pensares que outra contrária com a tua se aglomera. Neste livro de concórdia só tem guarida infinito, só tem guarida infinito. Por Giordano Bruno amado, como se fora seu filho, como se fora seu filho. Acima da besta fera que na fogueira lançava, aquela verdade brilha. À morte diziam os que não adivinhavam que era verdade a mentira. Contas areias da praia.